Pode me esperar que eu tô chegando aí. Hoje é dia do bicho pegar. Eu quero aquela lingerie e aquele jeito de olhar. É muita lenha pra queimar. E quando a gente acender, vai dar trabalho pra pagar. E só vai dar eu e você segundo andar. Pode guaraná e amendoim, hoje eu tô afim de caprichar. É que só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar. Tira o cadeado do portão, bota aquele vinho pra gelar. Eita cheirosinho, põe um som e um incenso pra climatizar. É muito Chandon e tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu borrar. É muito Chandon e tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu borrar. Pode me esperar que eu tô chegando aí. Hoje é dia do bicho pegar. Eu quero aquela lingerie e aquele jeito de olhar. É muita lenha pra queimar. Quando a gente acender, vai dar trabalho pra pagar. E só vai dar eu e você no segundo andar. Pode guaraná e amendoim, hoje eu tô afim de caprichar. É só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar. Tira o cadeado do portão, bota aquele vinho pra gelar. Eita cheirosinho, põe um som senso pra climatizar. A luz em neon, ajeita o batom depois que eu borrar. É muito Chandon e tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeita o batom depois que eu borrar. É muito Chandon e tudo de bom pra desestressar.